E aí, habitantes da Parazone, tá no ar mais um Pira de Gibis. Esse aqui, mais do que especial, vamos falar sobre o gibi que foi lançado em 2016, mas que vai ser lançado agora no Brasil em maio. Já está confirmado pela editora Intrínseca, que tem pouca coisa lançada no Brasil de gibi. Eles lançaram O Árabe do Futuro, Quadrinização de Deuses Americanos, Percy Jackson, Crepúsculo, essas porra aí. Bom, e hoje eu estou aqui com meus amigos Reginaldo. Opa, e aí? E com meu amigo Jamerson. Mais uma vez presente. Bom, então aproveita que você tá aí e já puxa a sinopse do gibi que vamos falar, que eu nem disse o nome ainda. Hoje vamos falar de um gibi publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse, e é o Black Hammer, né, que pode ser capa preta, marreta, o martelo negro, certo? E a Intrínseca teve o bom senso de não traduzir. É um gibi do Jeff Lemire com arte do Dan Ormston. E o foco do gibi, novamente, com os tipos de heróis e vilões dentro de um contexto dos quadrinhos que normalmente o Lemire trabalha. Aquela coisa meio sorumbática, aquele quadrinho meio parado, com muito foco no psicológico dos personagens. Cara, você falou aí do Jeff Lemire, do Dean Ormson na arte, mas você não falou do principal, que é o que mais me chamou nesse gibi, que são as cores do David Stewart. Aquele negócio bem colorido, tudo assim, saltando os olhos, as cores vivas. Esse gibi me pegou igual criança. Eu vi a capa no Twitter, aquele monte de cor, aquele monte de personagem. Pô, eu quero ler isso. Eu nem sabia o que era, tanto que eu tava falando agora em off com o Reginaldo. Eu nem sei informação sobre a série, se ele tem um prazo de validade, se ele tá escrevendo e vai seguindo, não sei nada. Eu só vi a imagem lá, peguei pra ler e tô seguindo conforme ele vai lançando. E tu, Reginaldo, o que é que me diz dessa série? Cara, eu também, a gente tava conversando, a capa num primeiro momento me chamou a atenção. Eu vi aquela capa que pareciam, assim, uns heróis genéricos, todos eles caídos assim no chão com aquela marreta, né, preta assim, que é o martelo negro, no meio deles assim. Num primeiro momento não me chamou muita atenção, não. Eu achei também legal eles não terem traduzido esse nome, manterem Black Hammer, porque também tem um duplo sentido, é o nome da fazenda onde eles estão, né? A fazenda é Fazenda Black Hammer. Então tem um duplo sentido aí na história que é interessante, assim. Não valia a pena mesmo traduzir. A fazenda, ela tem o nome de Black Hammer como uma homenagem dos seis personagens que são o alvo do primeiro volume ao personagem que fica, porque a trama que não é mostrada nessa primeira fase, mas ela é sugerida, é que ao enfrentar o anti-god, né, o anti-deus, na verdade um equivalente genérico a Darkseid, os sete personagens, eles são transportados para uma outra dimensão, porém um desses sete personagens, ele morre, que é exatamente o Black Hammer, de que no primeiro volume, Origens Secretas, a gente não tem nem detalhamento sobre ele. A primeira edição é fantástica, cara, assim, ela dá um punch pra série, assim, perfeito, você entende rapidinho tudo que tá acontecendo, né? Que num primeiro momento parece um senhor idoso, como se fosse a netinha dele, rebelde, um irmão do fazendeiro, assim, né? E no meio disso tem um robô com visual retrô e tem um cara flutuando meio fantasmagórico. Então, as coisas, assim, tem um estranhamento, mas logo em seguida você pega, porque cada um deles é, assim, tá referenciando um herói. É um arquétipo, né? Como eu disse. Isso, exatamente. Um herói tradicional, assim, e aí manda bala, assim, né? Na primeira edição você já entende tudo, né? É legal, assim, que você tá falando que esse antideus, você relacionou ele com Darkseid. Sim, ele realmente, assim, mais pra frente durante a trama, você entende que ele é análogo ao Darkseid, né? Mas também, o Dão comentando comigo aí antes, ele falou do Galactus, e pelo tamanho, assim, a proporção também tem uma certa relação, assim, né? Ele foi uma ameaça na cidade aí desses heróis, é Spiral City, né? Eles se reuniram para enfrentar essa ameaça. Aparentemente, a cidade não sabe o que aconteceu. Na verdade, considera eles mortos. E eles foram parar nessa fazenda, né? É, eles estão lá há 10 anos, né? É tudo mundano, assim. Não tem nada sobrenatural, estranho, assim. Mas, aos poucos, você vai vendo que não é um lugar normal. Me permita eu fazer dois comentários. Tem dois dos seis personagens que a gente vai, na medida do possível, apresentar aqui. Tem duas personagens que eu acho, assim, supra-sumo. A Golden Girl e a Madame Dragonfly. A Golden Girl, ela é uma análoga ao Shazam, o Capitão Marvel, da Fawcett, que é aquela... dizer uma palavra mágica, ela se torna um adulto poderoso. Só que aqui, ela se torna uma criança poderosa. E quando o alter ego dela vai envelhecendo, ela continua sendo uma criança. Tanto que quando ela vai para essa outra dimensão, ela fica presa no corpo de uma criança durante 10 anos, mas ela tem a cabeça de uma mulher de mais de 50 anos. E isso cria para mim um dos melhores e mais interessantes tensões da série, que é aquela questão de uma mulher adulta no corpo de uma criança super poderosa. Querendo fumar e beber pra caralho, né? Que é a melhor coisa, ela fumando, né? A criancinha lá fumando, né? Criando problemas pro avô dela. Ela tá depressiva, né, a menininha, né, ela visualmente ela é uma menininha, ela tá sem uniforme até, né, ela é obrigada a frequentar a escola, só que que acontece, ela desconta isso bagaceira, assim, fumando, bebendo pra caramba, ela é toda revoltadinha, assim, ela é super interessante, eu entendo o conceito do Shazam, não é dos meus favoritos, mas eu entendo ele realmente como um arquétipo. Só que eles inverteram, vamos falar. É como se Billy Batson fosse sempre o super-herói, né? O personagem com superpoderes e o alter ego dele fosse envelhecendo, né? É legal. Logo na segunda história eles apresentam essa personagem porque ela é fortíssima. Ela interage com os personagens da Fazenda ao mesmo tempo que ela tem... em retrospecto, aquele passado super interessante, porque ela foi uma heroína da Era de Ouro que foi envelhecendo com o tempo a ponto de aposentar, e ela volta ativa para resolver essa ameaça do antideus e acaba ficando presa nessa realidade por 10 anos até agora. Ela ainda continua na forma de uma criança. Que puta, isso é angustiante se você pensar, né? Ela é obrigada a voltar para a escola. Existe um plot semelhante a essa questão da angústia física em Sociedade da Justiça, do Geoff Johns. Lá, o Billy começa a se apaixonar e começa um relacionamento com a Sideral, mas a Sociedade da Justiça, que não sabe que o Capitão Marvel é uma criança, não vê com bons olhos aquilo. É, cara, o plot é muito legal, né, meu? A sociedade do Geoff Johns é, assim, é fantástica, cara. Esse plot é bem legal, a participação dele na sociedade é muito bacana, embora eu prefira o Adão Negro, assim, muito mais durante a série, eu acho que em termos de desenvolvimento, mas essa relação do Shazam, o Capitão Marvel, com a Stargirl, né, a Sideral, pô, é muito legal. E é, reparece mesmo, é verdade. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, porque eu peguei um encadernado americano. Nele tem uma Who's Who, né, aquele padrão da DC Comics. Eu não sei se nos anuais ou se nas edições soltas tem essas fichas, vocês sabem? Não, não tem. No flop, né, na mensal não tem. Eu tava comentando com o Dãozinho que eu já vi isso daí, assim, pesquisando na internet, né? É realmente aquele quem é quem, né? O visual, a borda amarelinha, né? Aparece alguns personagens que ainda nem apareceram na série, né, gente? Exato, o The Farmer and the Tractor não apareceram nesse primeiro volume, né? Que seria o Fazendeiro e o Trator. Vocês já estão se adiantando aí, então vou dar aqui só a informação que esse primeiro volume, que a Intrínseca vai lançar agora em maio, ele compila as seis primeiras edições que eles chamaram lá e vai sair, que a intrínseca traduziu, né, que é o Origens Secretas, que mostra isso que vocês falaram, né, como eles foram parar nesse mundo. A gente ainda não sabe, nessas 6 edições, que mundo é esse, se é uma terra paralela, se é outro planeta, se é o passado, se é o futuro. Isso não é muito claro, mas é um mundo bem normal, né, bem mundano, como o Reginaldo falou, ou seja, os únicos heróis desse planeta que eles estão agora, dessa realidade, só são eles, e eles meio que estão escondidos, né, o líder deles, o Abram Slan, ele meio que confabulou aí para eles ficarem normais, se eles se interagirem com a população, né, é uma cidade bem pequena, e eles moram numa fazenda. Fica estranho porque eles estão lá há 10 anos, né? E a Gale fala isso, né? Pô, eu tô há 10 anos na quinta série, né? E como é que isso vai ser lá na frente desenvolvido? Que tipo de população é essa? Porque eles vão começando a interagir com os locais, né? O Abra, assim, tem uma espécie de relacionamento com a moça da lanchonete, que é a ex-mulher do xerife. O Marciano tem uma relação lá com o padre, que é bem interessante. Que o Lemir faz uma estrutura bem básica, né? A história tem duas frentes, né? Esse presente agora, que é o que o Jameson falou, né? Aquela história bem psicológica, bem fundada nos personagens, ele desenvolvendo os personagens, a sua personalidade de cada um, com cada edição, e os flashbacks, que é a parte da ação, né? Que é a parte que a gente conhece, eles atuando nesse passado, nessa outra terra, que é o grosso da ação mesmo desse gibi, né? Aquela coisa bem Liga da Justiça, bem Quarteto Fantástico. E esse grupo, que para mim, os 6 são arquétipos, né, dos heróis. É o Abram Slan, que virou líder, né? Que o líder seria o Black Hammer, mas o Black Hammer supostamente morreu enfrentando o Antigod, né? O Antigod, eu tava falando com o Reginaldo, ele é o Darkseid, mas na roupa do Galactus, né? O Darkseid foi lá, vestiu aquela roupinha do Galactus e virou o Antigod, né? Então, o Abram Slan é uma espécie de fazendeiro, né? A Golden Gale, que é a pivetinha, seria a neta dele. Tem o Coronel Wayne, que é o melhor personagem pra mim, que é um astronauta esquisitíssimo, com a barba gigante, assim. Exatamente, o melhor tradução seria Coronel Esquisito, né? Pois é, que ele lembra o astronauta lá do número 1, né? Aquele visual da barbona, ele é o cara que consegue passear pela Parazona, que é um conceito muito foda também, que ele ainda não explicou. Esse sim, que mexe com tempo e espaço, esse é do caralho, essa Parazona. A Parazone me lembra o personagem do Steve Ditko para a DC. O Shade, como imutável. O Shade, isso. O Shade, lembra uma mistura do Adam com o Shade. Isso. Aí tem a Madame Dragonfly, né, que é a bruxa. O Ajax, né? Esse aí tem que tirar, né? O Barbale, né? O Ajax é o Ajax rosa, né? Ele é até o poder mesmo, né? É transmorfo, ele voa, é o Ajax todinho, só que ele é rosa. E o personagem que pra mim é um dos melhores, mas é pouco desenvolvido, que é o robôzinho, né, o Talkwalk, né? Então esse é o plano básico. Esses 6 personagens aí eram 7 no caso, né? Ou seja, é a Liga da Justiça. Então eles são esses 6 personagens que estão habitando essa zona aí. E nesse primeiro encadernado, o Lemmy vai apresentar cada um por edição, cada um tem um destaque em uma edição, e a gente vai conhecendo eles e vamos entendendo aos poucos como eles foram parar nesse local, né? Como a luta levou eles lá, né? Mas pra quem gosta de Quarteto Fantástico e Liga da Justiça, não tem erro não. Esse GB é perfeito. Um dos personagens que mais me chamou a atenção foi a Madame Dragonfly, que ela é o arquétipo daquele apresentador de séries, antologias de terror, tanto da DC quanto da EC, né? Aquele personagem que vai conversar com o leitor, que vai quebrar a quarta parede e que a história dela é uma história dramática. Ela namora um equivalente ao Monstro do Pântano. E eu, uma das edições assim, que eu achei mais interessantes foi a 6ª, que compõe, na verdade, a última edição do encadernado, porque todos os personagens já estão bem desenvolvidos e várias das situações que já estavam sendo apresentadas, elas têm uma definição naquele momento, e a gente descobre que ela tem uma responsabilidade no que aconteceu com o Black Hammer. Finalmente acontece uma coisa que liga-os à antiga ação, e essa pessoa fala: olha, eu sei o que você fez. Aí ela vai para a memória dessa pessoa. Ela praticamente ela protagoniza, né, essa 6ª edição, mas nas anteriores ela tem uma participação muito aquém, né? Ela mora naquela cabanazinha ali afastada, gente sabe que ela existe, tem uma pouca noção do poder dela, mas não tem muito, porque essa série, esse primeiro arco apresenta muito bem a equipe, né? Está bem definido quem é cada um, qual o poder de cada um, mas a gente não sabe de porra nenhuma além disso, né? Porque o que mais faz esse primeiro arco é deixar dúvidas, né? Principalmente, o melhor pra mim é o que seria o protagonista, que dá nome à série, a gente sequer conhece o cara ainda, né? Odão, eu acho interessante é que o Lemire, ele quebra um arquétipo dos quadrinhos. Eles começam com a ação. Ele não, ele foi apresentando cada um dos personagens. O que eu quero dizer é que, na verdade, ele usou o padrão do teatro. Ele foi apresentando. A gente não sabe o que aconteceu. E nos quadrinhos tradicionais, a gente vê os personagens em ação e vai tunando por eles. Ali não, a gente vai conhecendo primeiro os personagens para depois saber o que eles fizeram de bom ou de ruim para estar ali. Eu gosto do Abe Slam mesmo, assim, sabe? Enquanto você tá lendo a série, você não percebeu que o Lemire tá fazendo uma tremenda, assim, uma homenagem pro Kirby. Ele pega nesse personagem, que ele é só um lutador, assim, ele não tem superpoder nenhum, e referencia o Kirby, né, aquele passado humilde do Kirby, envolvido com gangue, principalmente nesse Quem é Quem, que aparece, né, dos personagens. Ele destaca bem isso, que ele a origem do personagem parecida com a origem do Kirby. E o que eu gosto é que, assim, é um herói velho que envelheceu, então quando ele vai fazer a missão contra o antideus, ele já tá já aposentado. Ele até tenta fazer aí uma sobrevida na carreira, usando um uniforme acolchoado, que é até engraçada a história dele, né? Que as peças pulam do uniforme, né? Porque não ficam bem ajustadas. E ele acaba abandonando, né, até essa última missão. E quando ele chega nessa fazenda, é ele que se adapta melhor, né? Porque ele acaba sendo o líder do grupo depois que o Black Hammer sumiu. E ele é o dono da fazenda, ele é o que arruma uma namorada lá no diner da cidade. Ele é o pai, ele é o avô da menininha problema na escola. Inclusive, ele acaba recebendo a responsabilidade de ser o rosto, né? Para aquele pessoal estranho da fazenda, né? Parece muito. Porque o coronel bizarro, né? Ele acaba sendo filho da a Madame Dragonfly, é a Nora, não é isso? São os pais e a mãe da menininha, né? E o Abe é o avô. O Barbalha é o irmão, né? Só que ele tem um visual assim mesmo. O relacionamento que ele tá fazendo com o padre, ele vai emular o que aconteceu com o parceiro de rua dele, né? Porque o Barbalha, ele tem aquela mesma estrutura na rua do John Jones, onde ele agia como um policial parceiro, né? Eu acho que a melhor definição desse gibi ao redor, assim, além de ser uma homenagem linda, o Leme está fazendo hoje aqui, cada edição, isso está muito claro, né? É uma coisa que nem a DC ou a Marvel conseguiu fazer, mesmo nesses 100 anos do Jack Kirby. É como se o Jack Kirby tivesse criado a Liga da Justiça. Para mim, esse é o melhor resumo que tem de Black Hammer. Você deve notar também que o Abra é o único que não quer retornar, né? Ele acha aquela dimensão ali bastante confortável para ele. Ele já encontrou um humor ali, né? Ele, de certo momento, eu acho que ele não quer retornar para a Terra Padrão. Porque ele tá aposentado, né? Ali é a aposentadoria real dele, né? É assim, você, aquela coisa é bem americana, né? Você voltar para sua cidade, você ter uma fazenda, você cuidar, uma cidade pequena, né? Então, fugir de toda aquela confusão, daquela de Espiral City, né, que é aquela cidade clássica de gibi da Era de Ouro, né, aquela cidade bem começo do século XX dos Estados Unidos, todo aquele clima dos anos 30, tá fugindo disso e foi se aposentar numa fazenda, né? Acho que é aquele sonho perfeito do americano, né, você se aposentar, você viver sua vida toda ali em Nova York, né, sua aposentadoria, você compra um rancho, um sítiozinho, e vai pelo interior até o fim da sua vida, né? Então é por isso que ele é o mundo que realmente não quer sair dali, né? Todos os outros estão vivendo ali porque não sabem como, não encontraram a forma de sair daquilo, né? A Gale que mais luta, pelos motivos dela, mas os outros estão ali tentando se virar no dia a dia, né? Aquele, um dia de cada vez, né? Enquanto não consegue sair daquilo, né? Tanto que o robô, né, ele aparece pouco, porque ele é um dos encarregados de tentar achar um meio ele só opera a sua realidade normal, né? Ou assim, ele fica mais afastado porque ele não muda de forma, né? Como o Barbalien, né? Que é, vamos dizer assim, a versão do Ajax. Eu diria até mais ainda, porque é a versão do Ajax sem papas na língua, porque ele é um alienígena homossexual, né, meu? Ele é um alienígena masculino que aparentemente, né? Aparentemente masculino, porque não dá pra saber também. Que ele tem atração, quando ele chega na Terra, ele vira um policial e ele se apaixona pelo parceiro. É engraçado que, assim, eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Em Marte mesmo, o outro alienígena que fala com ele fala de certas insinuações e é também, assim, parece ser um pouco agressivo com ele, assim. Então, não é que é uma sociedade... Eu acredito que seja também uma sociedade preconceituosa. E que ele já tenha passado por isso em Marte, de se sentir atraído por um parceiro, por um amigo e não ser correspondido. Aí, na Terra, ele tem o parceiro policial que não é correspondido. E nós até brincamos, acho que num Sete Jagunços da Liga, que eu falei que o Ajax é o amigo gay da Mulher Maravilha, né, assim. Porque eles se dão muito bem, assim, nesse arco de história do Kelly, né? Me parece, assim, uma brincadeira, vamos dizer assim, um temperinho a mais que colocaram no personagem. E ele é interessante não só por isso. A relação de amizade dele com a Gale, né? Bem legal. O robô, ele realmente ele não tem essa habilidade de interagir com as pessoas em torno da fazenda. Então ele fica fazendo aquelas sondas para tentar explorar a região do espaço, porque eles têm uma limitação. Mais pra frente você descobre que eles têm uma limitação na região lá, eles não podem sair depois de certo ponto da cidade, né? O robô é parceiro do astronauta, né? O astronauta viajandão. A Dragonfly, por exemplo, a feiticeira, eu entendi que aquela cabana dela, ela tá entre os dois mundos, então ela tem acesso para a realidade de onde eles vieram. Vocês perceberam isso? No meu encadernado, não. Eu, inclusive, eu achei que ela sofre muito com a ausência e que, na verdade, ela tenta imitar, né, o ambiente que ela já conhecia e, graças aos poderes dela, ela consegue. É, vai tendo um desenvolvimento, assim, né, da história. Você acaba conhecendo o retrospecto de cada personagem e a situação que eles estão, de vida que eles estão tendo agora, né? Toda essa história, ela não é um plot drive. Nós já vimos isso repetidas vezes nos quadrinhos, né? E por outro lado, é assim, os personagens nós já vimos também repetidas vezes, mas é um, vamos dizer assim, uma condução por personagens, é um character drive, né? Porque essa interação entre eles é interessante, o fato do herói envelhecido ter que assumir um posto de liderança, o explorador espacial que parece ter perdido a sanidade nessas viagens. Então, são ao mesmo tempo que ele está homenageando os personagens originais que a gente aprendeu a gostar, ele está trazendo algo de novo nos personagens, nessa interação entre eles. Então, assim, a leitura é deliciosa, cara. É muito bom de ler, é muito legal. Eu gosto de parafrasear o Alan Moore, que ele fala: todas as histórias já foram contadas. A habilidade está em contá-las novamente para uma nova audiência. E eu acho que o Lemire, ele acerta aqui. Consegue fazer uma Liga da Justiça mais interessante do que, eu vou te falar, os últimos 20 anos de Liga da Justiça. E agora com Black Hammer, senti isso. Eu senti uma Liga revigorada. Como assim, cara? Você fala que você gosta mais da Liga do que Legião? Devolve o seu anel aí na saída, hein, meu? Tô falando do anel da Legião, hein? Olha isso aí, hein? Isso é um saio, viu? Deixar bem claro. É interessante que a Liga, ela consegue ser uma equipe mais estruturada, mas ela não entrega aquilo que ela promete. Enquanto a Legião conseguem entregar bons roteiros, ou pelo menos entregava. Se toda a discussão nossa for cair para a Legião, vamos ter que criar um outro podcast, né? Porque é um exemplo de tudo. É, tudo está inserido na Legião, né? Realmente. A Legião serve para qualquer conversa, vai aparecer a Legião. Não tem jeito. Mas além de tudo isso que você falou aí dos personagens, de como o Lemmy constrói a história em cima dos personagens, tem a outra parte que é da ação, né? As cenas de ação, as poucas cenas de ação, vai lá, nos flashbacks, são muito fodas, assim. Tem uns embates, a forma como ele faz o uso dos poderes dos personagens. Você conhece cada personagem dos poderes, né? A parte heróica, você tá conhecendo eles, o alter ego deles em Black Hammer, mas pelos flashbacks você conhece cada um como herói, né? Então, a forma como ele usa os poderes, eu acho muito foda, principalmente de todos, né? Como isso é utilizado, como isso fica muito claro, como se você desse para ele escrever a Liga da Justiça, o que ele não faria, assim, com alguma liberdade criativa, né? Porque todo qualquer problema, esses caras estão todos fugindo da DC, da Marvel, indo para Image ou indo para Dark Horse, tá de saco cheio de editor escrevendo notinha de rodapé como a história deve andar, né? Então, se você pegasse isso aí com certa liberdade, o estrago que ele ia fazer, né? Porque pra mim, o que eu mais gosto nisso tudo é a forma como ele usa os poderes de cada um nos combates ali que ele demonstra ao longo desse primeiro arco. Se você pegar, por exemplo, a Liga dos Novos 52, já do finalzinho, eu tô falando da segunda série. Poxa, que série ruim. Quando ela foi pro Renascimento, ela continuou uma merda. A Liga tem assim uns 3, 4 anos que não produz uma empresta. Aí você tem um cara como Lemire que deve ter uma proposta mínima. Se a DC chegar e soltar um dinheiro na mão dele, olha, você pode fazer, nós vamos te dar aí 4% das vendas, que é o que eles dão mesmo, não mais do que isso. 4% das vendas. Então você vai ter liberdade. Cara, anima, mas poxa, a história que ele tá narrando aí é claramente uma história da Liga. Qualquer um, acho que gostaria de escrever a Liga. Claro, ele deve, mesmo que o cara não tenha nada preparado, ele fala, deixa eu pensar aqui um pouquinho e já monta, porque o Lemire é um baita autor, cara, realmente, assim, eu demorei pra me convencer disso. Eu não gosto de Soldador Subaquático, mas a Condado de Essex, né, é excelente, cara, e ele tem, assim, uma atmosfera parecida com atmosfera de Black Hammer, claro, sem os superpoderes, né? Mas é bem, assim, eu consigo ver relação, assim, vamos dizer assim, é um ambiente familiar pro Lemire, né? Essa questão aí de fazenda, cidadezinha do interior, consigo ver uma relação, sim. E ele é um puta autor, eu acho que, assim, é só entregar a Liga na mão dele que ele vai fazer algo bacana, e algo que a gente não vê faz muito tempo, porque a Liga já teve o período de serem deuses com o Morrison, já teve uma fase mais aventuresca, mais intimista com o Kelly, e aí vem avançando, agora pós-reboot, não acho de todo ruim, completamente ruim, que o Geoff Johns fez na Liga, para ser, vamos dizer assim, o norte pós-reboot. Eu não tinha coisa, vamos dizer, tinha coisa muito pior no reboot do que a Liga. A Liga não era o grande problema, mas também não era inspiradora, né? O final lá, os confrontos em Apocalipse, acho que não entusiasmou ninguém, né? Foi bem morno, assim. Então eu acho que se o Lemire entrasse, ele ia trazer uma parte de interação humana entre esses seres superpoderosos, que seria, assim, um certo frescor na franquia, né? Uma coisa, assim, nova, assim, uma mudança, e que a gente via um pouquinho também, um pouco na Liga animada, né? Naquela Liga da Justiça Animated, que era aquela interação do Super-Homem levar o Ajax pra passar o Natal na Fazenda dos Quentes, que isso daí seria, assim, seria muito legal, cara. Seria muito legal. A gente tinha que torcer pra isso acontecer mesmo. Eu acho que talvez o que a gente podia falar, acrescentar aqui, a pegada de Black Hammer é a mesma pegada de Astro City, do Kurt Busiek, que Astro City trabalha com arquétipos, mas Astro City trabalha com arquétipos elevados, enquanto Black Hammer, que trabalha com os mesmos arquétipos. E aqui a gente tem o Abraham Slam, lá em Astro City tem o Silver Agent, arquétipos do mesmo personagem, né? Os dois são o mesmo personagem, porém em situações totalmente distintas. E eu acho que o Lemire consegue ter algo mais pé no chão paixão. Se Astro City é bonito, tanto textualmente como visualmente, aqui eu consigo notar personagens mais críveis, mais próximos daquilo que eu poderia aceitar como verdadeiro. Bom, então depois dessa declaração apaixonada, essa porcaria chamada Astro City, deixa passar essa, né? Vamos fechar? Não, beleza. Você deu com um balde de água fria no jambo. Eu vou ficar calado, né? Que... Eu me contive, cara. Embora eu seja também um pedreiro, cara. Eu me contive porque eu também vi o Jamerson. Eu também não acho Astro City tudo isso, cara. No nosso grupo a gente vive discutindo de Astro City. Tem, vamos dizer assim, tem a bancada que gosta de Astro City e tem a outra bancada no nosso grupo que não gosta de Astro City. E tem o Dão, eu também. Eu consigo ler uma edição ou outra, mas eu acho, por exemplo, o que você falou, é o Silver Age, gente. Eu acho que ele não tem aí 10 não, quase 25 anos de Astro City, é 20, 25 anos que a série tem, ele não tem o mesmo desenvolvimento que as 3 edições aí de Black Hammer deram para esse, pro Abe Slan, entendeu? Entendo, eu só vou justificar o seguinte, porque a forma de narrativa do Lemire é baseada nos personagens, enquanto do Bielsa é baseada nos eventos. Por exemplo, para você conseguir meia dúzia de edições do Silver Agent, realmente passaram 20 anos. Tanto que ele foi receber uma minissérie de 2 partes, que será o próximo encadernado. Se a Panini publicar, deve ser Estrelas Brilhantes, ele traz uma minissérie de 2 partes dele, que finalmente encerra todas as tramas e a gente descobre o que aconteceu e quando aconteceu, que é um complemento desse encadernado que tá, dizem que saiu mês passado e que não encontra em lugar nenhum. Agora, Reginaldo, só para explicar, porque do jeito que a gente falamos aqui, parece que é que odeia a série, né, que é que ela acabe, assim, é aquela coisa, eu só não acho a série o supra-sumo do mundo, né, eu não compro esses encadernados, assim... Quando sai ou se não sai, é claro que eu quero que saia, eu quero que saia tudo, não sou contra a publicação de nada. Mas se publica, eu não compro, não acompanho, eu li pouquíssima coisa, sempre. Não é aquela coisa que eu paro pra ler, que me chama a atenção. Segue a vida, quem gosta, ótimo, mas literalmente não é pra mim. Não, eu concordo, não, mas eu só queria falar o seguinte, tem gente que não entende qual é o papel do Robin, e você só vai entender o papel do Robin, do Batman, se você ler Astro City, principalmente os leitores modernos. Mas os leitores mais modernos vão começar aquela balela, ai, pra que que o Batman quer ter um Robin e tal? Pô, ele tá treinando o próximo, gente. Bom, então com essa daí, a gente fecha por hoje. Valeu, Jamerson. Então, valeu. E tendo oportunidade, o preço de capa da Intrínseca tá muito legal, R$39,90 o preço fechado, com essas promoções de 40% da Amazon, ele deve sair aí por R$29,30 reais. Não perca a oportunidade, são 184 páginas, os melhores quadrinhos dos últimos anos. Valeu, Reginaldo. Valeu, e descobrimos que temos um agente infiltrado da Intrínseca aqui, hein, meu? É isso, até a próxima. Até a próxima.